andrecedesmoral.com.br. Olha o sucesso, vem! Vem que vem, vai! Tô tocando o paredão, tô tocando o paredão, vai, vai, vai, vai! Vem com a turma, vem! Assim, assim, assim. Eu tô trazendo um movimento que as novinhas se amarram. Abre as pernas, fica tchaca, senta nove e não para. Tô trazendo um movimento que as novinhas se amarram. Abre as pernas, vai quicando novinha, sentando e não para. Tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Oi, tapa, tcheca, tcheca, tapa. Vai sentando novinha, quicando e não para. Tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Oi, tapa, tcheca, tcheca, tapa. Vai sentando novinha, quicando e não para. Tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Oi, tapa, tcheca, tcheca, tapa. Agora senta novinha, quicando e não para. Desce diz, o mural de Mickey Coara. Vem com a turma da brigadeira. Solta no paredão desse verão. Comigo assim. Eu tô trazendo um movimento que as novinhas se amarram. Abre as pernas, quica, tchaca, senta nove e não para. Tô trazendo um movimento que as novinhas se amarram. Abre as pernas, quica, tchaca, senta novinha, vai. Sentando novinha, quicando e não para. Tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Oi, tapa, tcheca, tcheca, tapa. Vai sentando novinha, quicando e não para. Tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Oi, tapa, tcheca, tcheca, tapa. Vai sentando novinha, quicando e não para. Tapa, tcheca, tcheca, tapa, tapa, tcheca, tcheca. Oi, tapa, tcheca, tcheca, tapa. Agora senta novinha, quicando e não para.